Cristo chamando, chama por ti e por mim. Eis que ele às portas espera, velando, vela por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, vem pecador, vem. Com paciência ele está esperando, hoje por ti e por mim. Desprezes a quem convidando, chama por ti e por mim. Vem já, vem já. Jesus convidando, chama, vem pecador, vem. Correm os dias, as horas se passam, passam por ti e por mim. Transes de morte, por fim vão chegando, tanto por ti e por mim. Vem já, vem já. Jesus convidando, chama, vem pecador, vem. Oh, quanto amor que Jesus nos tem dado, tudo por ti e por mim. Seu sangue foi sobre a cruz derramado, sim, foi por ti e por mim. Vem já, vem já. Jesus convidando, chama, vem pecador, vem.